Boa tarde, rádios ouvintes da Rádio Com 104.5. Começando mais um programa, nós outros, Antropofonias e Charles. Eu sou Aline Sanches, estarei com vocês pela próxima uma hora e meia. Hoje nós estamos aqui com cinco meninas, pelo visto muito inteligentes, que hoje o nosso programa vai tratar sobre a regulamentação da profissão do arqueólogo. E eu estou aqui hoje com Ana Springer, certo? Tamara, Juliane, Victoria e Bibi. Meninas, para começar o programa, eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês, desde que entraram na universidade até agora. Então, começando por Ana. Olá a todos e a todas. Como a Aline já falou, me chamo Ana, e antes de cursar antropologia, eu fazia história lá no Paraná, eu sou do Paraná, cidade de Ponta Grossa, e eu sempre quis arqueologia, sempre me interessei pela área, e quando eu descobri, a partir de um campo que eu fiz, enquanto eu cursava ainda história, que eu poderia fazer uma transferência para o UFPEL para cursar arqueologia, eu fiz. E eu vim, e eu entrei no segundo semestre, entrei na metade do ano, e foi aí que eu descobri, a partir da disciplina de teoria antropológica 1, que eu gosto muito das disciplinas de teoria, a importância das duas áreas afins, né? A junção das duas coisas, da arqueologia e da antropologia, e como elas se completam. Então, eu fico muito feliz de poder realizar, que era um sonho até então, que eu não tinha realizado. E eu fico muito feliz de poder estar aqui agora e ter essa oportunidade. Tamara? Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Tamara. Eu cursava serviço social na Federal de São Paulo. E aí decidi que não era o curso que eu queria, não era o curso que ia me fazer feliz, saí para viajar, e enquanto eu mochilava pelo Brasil, pelo Uruguai, Argentina, eu comecei a conhecer pessoas muito diferentes, grupos muito diferentes, e a partir dessa vivência, com toda uma diversidade que antes, com os 18 anos, eu nem imaginava que era possível no mundo, eu comecei a me perguntar o que eu deveria fazer para poder estudar essas pessoas. Qual era a área do conhecimento que ia me proporcionar estudar, compreender essas pessoas, conseguir entender essas visões de mundo tão diferenciadas da que eu tinha. E foi nesse sentido que eu fui me aproximando da antropologia. Aí eu resolvi fazer aquela pesquisa, né? Pesquisar quais são os cursos no Brasil que me ofereciam essa oportunidade. E aí eu tinha os cursos aonde eu poderia estudar a antropologia, e eu descobri os cursos onde eu poderia estudar a cultura material produzida pelos povos, que era a arqueologia. E eu me interessei bastante por ambos, assim. Até que eu descobri que tinham dois cursos no Brasil onde eu poderia estudar as duas coisas, onde eu conseguiria ter uma leitura antropológica e um foco na cultura material. Foi assim que eu acabei chegando aqui em Pelotas. Eu vim para Pelotas exatamente porque o curso aqui tem essas duas áreas do conhecimento integradas. E é nesse sentido que que eu acho que a gente tem aqui uma formação muito humanística, né? A gente consegue entender a relação entre a cultura, a tradição oral, entre o que os povos pensam e como eles articulam o seu mundo e a produção material deles, o que eles fabricam, como essas coisas são como elas acontecem no mundo, né? É isso. Ju? Boa tarde para todas e todos. Meu nome é Juliane, eu sou do estado de Mato Grosso e a minha trajetória acadêmica começou no ano de 2013, quando eu entrei no curso de História, licenciatura, na Federal de Mato Grosso. Eu fiz 3 anos de História e foi quando eu percebi que licenciatura não era o que ia me deixar feliz, pelo menos no primeiro momento. Então eu decidi me transferir para o curso de Bacharelado em História. E foi quando eu vim para a UFPEL, aqui em Pelotas, eu decidi me mudar em 2016. E no curso tinha uma cadeira que era de organização de acervos. E para essa cadeira a gente tinha que escolher um local que tinha acervos e trabalhar nela. E foi quando eu conheci o LEPARC, que é o Laboratório de Antropologia e Arqueologia. E no LEPARC foi quando eu tive realmente contato com os dois campos. E pude entender assim, o duplo viés desses campos, o campo antropológico e arqueológico, e como eles se articulam, tanto na prática quanto no discurso. E eu estou agora no terceiro semestre do curso, eu fiz a reopção para o curso de Arqueologia e Antropologia, e a cada semestre eu vejo o quanto esse aspecto é reforçado, e isso me deixa contente, e é isso. Bibi. Boa tarde, pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou a Bibi e eu não tenho uma trajetória acadêmica tão interessante quanto as gurias, mas vou contar para vocês um pouquinho. Sou de Minas Gerais, um beijo para todas as mineiras e mineiros que estão em Pelotas. E quando estava em Minas, também a pesquisar sobre antropologia e arqueologia, queria os dois, então me proporcionava 2 universidades no país, o UFMG e o UFPEL. Por algum motivo, não sei porquê, energia talvez, queria muito vir para o UFPEL. Acabei passando na Univasf, Piauí, muito contraditório, acabei indo para lá fazer matrícula e gostei da cidade e tinha tomado a decisão de ficar no Piauí. Um amigo meu, um beijo a Marcos, ele me inscreveu aqui na UFPEL e falou: não, você passou 5 anos da sua vida falando na minha cabeça que você ia pra UFPEL fazer antropologia e arqueologia, agora tu vai pra UFPEL. E aí ele fez a inscrição pra mim e cá estou eu na UFPEL. E também, não só pela inscrição que ele fez, na Univasf não me proporcionaria os 2 cursos juntos, tendo essa união que eu acho extremamente necessária como mulher indígena pataxó, e eu vejo essas 2 áreas unidas o tempo todo, e não vamos dizer o tempo todo, mas eu creio que uma não existe sem a outra. Falar da cultura material, falar das pessoas que já foram e que ainda estão aqui, tem que ter a união da antropologia e da arqueologia juntos. Vitória. Boa tarde a todos, meu nome é Vitória, eu optei pelo curso de arqueologia, principalmente porque eu tenho familiares que fazem arqueologia, então eu fui encaminhada, digamos assim, para fazer arqueologia também. Na época tinha o curso de arqueologia da FURG e tinha o curso de arqueologia da UFPEL. Que nem a Tamara falou, eu optei pelo curso da UFPEL por ter um viés mais humanístico, acabei caindo no... entrando em 2013, fui para o laboratório, na época, o Lâmina, que era o Laboratório Multidisciplinar de Investigações Arqueológicas, junto com o Lúcio, trabalhando Arqueologia Histórica. Acabei me desviando no meio do curso para fazer, na verdade, Arqueologia Pré-Histórica, no LEPAR, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia. Acabei trabalhando com serritos, fiz meu trabalho de conclusão de curso em zoarqueologia sobre serritos. E hoje estão com esse problema da profissão, mas aparentemente vamos tentar um mestrado, né? Que é, se a lei não nos ampara, a gente se ampara a lei, né? Bom, vocês falaram um pouquinho da trajetória de vocês até chegar na universidade. E quando vocês chegaram na UFPEL, assim, qual foi o sentimento e qual está sendo o sentimento dentro do curso até agora, assim? É, para mim, quando eu cheguei no curso, assim, foi muito bonita essa minha passagem, porque eu tinha já tido uma experiência universitária e a experiência que eu tive aqui, que eu comecei a ter aqui, né, no começo do ano passado, ela foi, assim, muito enriquecedora. Eu comecei a ver o mundo com outros olhos quando a antropologia e a arqueologia entraram na minha vida, assim. É, eu acho isso muito bonito porque a gente começa tendo cadeiras com professores que têm uma trajetória dentro da profissão de muitos e muitos anos e eles inspiram na gente, assim, uma busca pelo conhecimento, eles inspiram na gente uma vontade de pesquisar coisas relevantes, de produzir conhecimento, né? E de fazer com que a nossa vida acadêmica ela esteja alinhada com uma vida política, uma vida social. Eu acho que isso é muito bonito, assim, a gente ter esses exemplos e ter esses professores que estão realmente engajados com a construção do conhecimento. Então, essa minha experiência tem sido, para mim, muito rica, assim. Eu, todos os dias, conversando com os professores, ouvindo eles contarem sobre as áreas de pesquisa, lendo os textos, lendo os artigos, eu fico cada vez mais feliz, porque eu realmente sinto que eu estou no caminho certo. Uhum. Eu estou no caminho que vai conseguir fazer com que minha vida profissional e minha vida política, elas se conciliem, assim. Uhum. É muito bom. Ana? Bom, quando eu fazia história, eu posso dizer que eu era uma pessoa meio frustrada. eu sempre quis arqueologia e a história não me dava esse amparo, assim, eu sentia falta disso. Eu acabei indo buscando professores da geografia para me ajudar a fazer uma pesquisa na área de arqueologia, né? E aí, quando eu vim para a UFPEL, eu já tentei me engajar na primeira semana em qualquer laboratório que tinha, como já tinha, eu fiz 3 anos de história, então eu já tinha uma noção como que funcionava a vida acadêmica, né? Onde que você tinha que ir, o que você tinha que fazer para fazer uma pesquisa, para conseguir uma bolsa. Então eu fui tentando engajar com os professores e nos laboratórios. E aí foi que eu entrei no NEPARC, né? E sigo lá até hoje fazendo pesquisa. Só que o mais interessante disso tudo que o curso me proporcionou é uma visão fora dele, na verdade. Porque é muito interessante quando a gente se reúne e a gente tá numa mesa de um bar conversando e aí, de repente, você tá olhando alguma coisa e analisando alguma coisa e envolvendo aquilo que a pessoa tá fazendo ao teu lado com a cultura, a forma que ela... por exemplo, no RU, a gente vai no RU e aí, de repente, tô olhando pro prato do outro pensando, ah, mas ele come primeiro a carne, ele deixa a carne por último, ele separa aquele ali, não, mistura tudo. Eu falo que são as piras, né? As piras arqueológicas, as piras antropológicas que a gente tem no meio, assim, são insights que a gente tem no meio do rolê. Enfim, isso pra mim é o mais rico, é o mais interessante, é o mais legal, porque é divertido e é uma visão que eu não tinha e que eu não ia ter só com a arqueologia, né? Isso eu tenho certeza que é uma visão que a antropologia me proporciona. Ju, quer falar? Acho que assim como a Ana, na história, apesar de não ser impossível, mas eu sentia pouca inspiração dos professores com contato, realmente. A gente vivia muito no campo teórico e eu sentia pouco incentivo por parte do Instituto, assim, para que a gente passasse, ultrapassasse da barreira teórica. E no curso de Antropologia e Arqueologia da UFPEL, eu acho que a gente ultrapassa esses limites, assim. Em todas as cadeiras a gente é incentivado sempre a sair, né, dessa casinha, dessa caixinha, explorar os campos. E é isso que me deixa mais contente aqui no curso. Assim como o laboratório também, a gente participar não só das aulas, né. Acho que tudo isso faz parte, em geral. Bibi? Então, desde o primeiro mês que eu cheguei por aqui, eu sempre tive um sentimento de pertencimento, principalmente ao ocorrido de descobrir a minha etnia quando eu cheguei, e ao envolver os meus familiares também lá em Minas. E tudo que a Ana, que a Tamara, que a Juliane falou, faço as palavras delas as minhas, com toda a relação com os professores, os artigos. Às vezes a gente está lendo um texto e fica, nossa, como que isso é real? Parar para pensar fora do curso também, fora da caixa ali dentro do ICH e ver a realidade fora. E a gente começa a enxergar o mundo com outros olhos. Que eu digo lá na minha cidade que acho que todo mundo tem que fazer antropologia e ver esse mundo com esse olhar diferente, esse olhar de diversidade, esse olhar mágico, assim. E eu tenho um sentimento muito de pertencimento mesmo dentro desse curso, em poder contar a minha história, em poder, como indígena, falar da cultura material do meu povo, como na antropologia também, me relacionar com os parentes ainda vivos. Então, é muito, muito pertencimento dentro desse curso. Uhum. Vitória? Eu acho que o principal do curso que eu observei é que a gente não está lidando só com objetos, né? A gente está lidando com pessoas. Essas pessoas estão vivas, elas estão aí e elas têm que se identificar com o que a gente está fazendo, né? Senão não tem por que a gente está fazendo o que a gente faz. E o principal de tudo isso é a gente ter resultado sobre o que a gente está fazendo, né? Quando a gente trabalha com a comunidade, quando a gente vê um retorno sobre isso, tu faz uma pesquisa, tu tem lá um artigo publicado, mas por que serve esse artigo se tu não tá, se não tem retorno para a comunidade? Se essas pessoas que estão com a gente não estão se identificando com isso. Acho que o principal da antropologia e da arqueologia é ver esse trabalho funcionando, né? Que são as pessoas que hoje estão aqui se identificando com o que a gente está fazendo com o passado, né? O passado faz parte do presente e o presente faz parte do futuro. Legal, meninas. Muito interessante a trajetória de vocês, assim. Agora, a gente vai... Agora são 6h20. Quem quiser participar do programa, pode mandar perguntas no Facebook do programa, que é Nós, Nos Outros, Antropofonias e Charles. Ou também pode ligar aqui para a rádio para fazer perguntas, que é pelo telefone 3222-1571. Meninas, a gente tem ainda uns 5 minutinhos nesse bloco. Vamos fazer um gancho para o próximo bloco sobre o que vocês vão falar um pouco, assim, para deixar o povo curioso com o que vai ser para prender o nosso público. Eu só queria falar uma coisa. Falando. Eu queria ressaltar a importância da gente participar de outros eventos fora da sala de aula, porque a universidade proporciona não só aula, mas muitas outras coisas. Uhum. E para a nossa trajetória, para a trajetória de todo mundo que está lá dentro, é muito importante a gente sair um pouco desse espaço da sala de aula. É a gente participar dos projetos, a gente participar das palestras, vir aqui na rádio, falar um pouco. Eu acho que é isso que é o que enriquece a nossa formação. Muito bem. Então, para fazer essa aproximação com o próximo bloco, né? No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais para vocês que estão ouvindo como que a antropologia e a arqueologia se articulam. Por que o nosso curso tem essa visão, que a gente já disse aqui, que é uma visão mais humanística, que é uma visão que vê o objeto, mas vê também o grupo, é uma visão que articula o passado, o presente, e tem também uma projeção no futuro. E tá, é isso. Vamos agora pedir a música? Podemos pedir a música. Anderson, toca aí, DJ. Esse bloco agora vai tocar Skylet, isso? Feel Invisible. Invisible. Uma música que a gente ouve bastante quando a gente se reúne. Enquanto a gente trabalha, é uma música que inspira, que deixa a gente se sentindo invencíveis. Uma música animada pra começar. You're making me stand. Never will fall.

Vou falar para vocês um pouco como que a antropologia e a arqueologia são áreas que estão ligadas, assim, como que elas se articulam. Nós, enquanto alunos com formação antropológica, a gente tem uma visão das bases das transformações culturais dos povos que a gente estuda na arqueologia, a cultura material, que é o quê? Que são os artefatos, que são todos os objetos de cerâmica, de pedra, os objetos que essas pessoas fazem. Muitos autores que são referência para esses estudos culturais, o Franz Boas e o Binford, que são leituras obrigatórias para o nosso curso, eles já apontavam na época dele a complementariedade dessas áreas. Muitos dos campos de pesquisa arqueológica que nós fazemos aqui no Sul, o estudo dos povos G, que são associados aos Kaingang, ao Xoclen, dos Guarani, são arqueologias fabricadas por grupos humanos que estão vivos até hoje. E assim é através da etnologia ameríndia, que é uma das áreas da antropologia, que a gente consegue aprender as cosmologias. As cosmologias são essas formas de entender, viver e criar um mundo. Então, são áreas que são inseparáveis. A gente precisa de uma leitura, que é uma leitura de mundo, para fazer a leitura da cultura material. Dentro das nossas pesquisas, a gente vê a necessidade de leituras sobre antropologia, leituras que falam desses povos de uma forma antropológica, de uma visão, isso que a Tamara falou, de etnologia ameríndia, para melhor compreender a cultura material. Porque, primeiro, a gente tem que olhar para a cultura material e ver o que ela tem a nos dizer sobre esses povos. E aí, a partir disso, a gente vai criando questionamentos, problematizando algumas coisas, e com essas leituras da antropologia, a gente consegue completar essas problematizações e chegar a alguns resultados que, sem elas, a gente não chegaria. Também pensando que a gente não pode esquecer que, mesmo através dessa cultura material, a antropologia, com as pessoas que estão aqui, com os antepassados que estão aqui, eles podem nos dizer muita coisa sobre aquela cultura material, sobre aquela cultura em si. Muitos detalhes dentro de uma cerâmica, por exemplo, o modo de decoração. Às vezes pode não ser o mesmo para aquele povo, mas ele vai ter lembrança de o que o avô contava, do que a mãe contava. Então, esses povos têm muito a nos dizer, e a arqueologia, junto com a antropologia, conseguem trabalhar juntas dessa forma. E dessa forma, a gente dá agência a esses povos. A gente consegue atribuir a cultura material, que é, às vezes, muito, muito antiga, a povos que estão aí até hoje. Então, essa é um ponto que a gente está sempre debatendo e dando foco dentro do nosso curso. Sim, porque essas relações humanas, elas são muito complexas. Até você chegar a uma forma de organização do espaço, a uma forma de vida, a gente tem que entender o sistema de classificação do mundo do outro, né? A gente tem que entender o grupo pelas categorias deles mesmos. E assim, essa é uma visão que a gente só consegue ter, assim, qualificando as relações entre os diferentes povos. Ai, amiga, não vem dizer que eu sou complexa. Eu não sou complexa. Ai, é sim. É muito difícil. Mas não também só povos passados, mas entender a cultura em que a gente vive hoje, né? As nossas ações, as nossas atitudes, igual eu falei no bloco passado, sobre a escolha do que você come primeiro. Como que você separa teu prato. Eu brinco com que eu tenho um amigo meu chamado Gabriel, inclusive estou com saudade dele. Gabriel, por favor, apareça, que a gente está com saudade. Mas a gente tira, igual eu falei no bloco passado também, uma brisa, né, uma pira, uma reflexão antropológica sobre o Instagram. E a gente consegue entender, a partir do Instagram, atitudes que remetem à nossa cultura. E isso é muito incrível, porque você faz uma análise da sociedade a partir de um objeto que é muito recente, né? Que é o Instagram, que não é todo mundo que usa também. Mas esse é outro ponto interessante, né? Não só culturas muito, vivências muito antigas, mas também hoje em dia. Eu acho que essa consciência da consciência, né, que a antropologia e a arqueologia dão pra gente, a gente conseguir refletir o nosso papel no mundo, a nossa transformação no mundo, né? E isso é uma coisa que, gente, é viciante. Chega uma hora que você não consegue sair dessa. A gente tá na mesa do bar, a gente tá em casa tomando um vinho e a gente tá fazendo análise das coisas. É muito engraçado. Fazer com um gancho com o que a Ana tinha falado da questão da alimentação. É, como eu fiz o meu trabalho, eu trabalho com zoarqueologia, principalmente agora. E o primeiro gancho que eu fiz, na verdade, com a questão da alimentação foi quando eu comecei a ler um texto de antropologia da alimentação que dizia: nem tudo que é biologicamente comestível é culturalmente comestível, né? Ou seja, se a gente pode comer tudo, por que que a gente não come tudo, né? Existem questões que estão intrínsecas ao indivíduo, né? E é outro gancho do Instagram para te ver como as relações modernas hoje são líquidas e são relações de poder. É interessante trabalhar sobre isso na modernidade. Também pegando o gancho da alimentação e do Instagram. Vamos puxar todo mundo um gancho, se o cara diz. Daqui a pouco eu vou sair pescando. No contexto da greve dos caminhoneiros, a gente deu pra reparar também no supermercado, né? Aquela toda correria que teve aqui. E aí eu fui no mercado comprar umas coisas. Então eu me peguei também fazendo análise em cima do supermercado, do contexto brasileiro que tava acontecendo, nas há uns meses atrás, e aí a gente consegue reparar inúmeras coisas e fazer inúmeras reparações em cima de tudo que acontece. É muito engraçado que eu lembrei agora de esses dias, alguém me passou uma cuia do mate, e era uma cuia lindíssima, assim, ó, ela era toda entalhada, não sei o quê, e aí eu peguei a cuia, levantei e comecei a olhar o decoração da cuia. Aí alguém começou a falar: nossa, tinha que ser arqueóloga, né? Tá aí toda olhando a decoração, o mate esfriando. Meninas, eu queria fazer uma pergunta, assim, já que vocês falaram do Instagram e a modernidade, né? Como a antropologia e a arqueologia juntas, pensando em políticas públicas, podem contribuir para o mundo atual? Essa é uma pergunta muito boa. É aquela pergunta que pega a gente pela perna, né? Porque é a pergunta que a gente responde todo dia um pouquinho. Todas as nossas aulas, elas giram em torno da gente conseguir ser capaz de responder essa pergunta, né? Para que serve o nosso trabalho? A quem serve o nosso trabalho? É, realmente, é difícil. É difícil, porque a gente sabe que, por um lado, o nosso trabalho tem um potencial gigantesco de servir para mostrar e para gerar a autonomia dos povos tradicionais, para a gente conseguir lutar ao lado das pessoas que precisam da gente, por exemplo, para uma demarcação de terra, por exemplo, para ter afirmado seu pertencimento a alguma etnia. E, por outro lado, a gente sabe que é um campo de disputa política, né? O nosso discurso também, muita gente se apropria dele para fazer exatamente o contrário, para negar dos povos, para poder negar essa autonomia, negar a complexidade, que é um discurso muito antigo, é um discurso que a gente já vem combatendo há muito tempo, mas é muito persistente, é muito difícil. Além dessa, gosto de estar falando das demarcações e tudo e tal, além de ajudar que essas terras sejam demarcadas para esses povos originários, para nossos povos originários, não deixar que isso retroceda, né? Como está acontecendo. Então, muito do avanço também é não deixar voltar para trás. É, ontem mesmo, aproveitando o gancho da Tamara, quinta-feira, a gente teve o Café Arqueológico, onde teve a presença do Eloy Amado, que... o Eloy Terena. E ele estava falando justamente da importância do trabalho arqueológico e antropológico enquanto políticas públicas, o quanto que isso a gente pode alterar coisas, e a gente tem responsabilidade sobre uma coisa que é muito grande e que a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque o que a gente pode dizer ali, ele pode ser alterado a partir de interpretações. A gente tem que ter cuidado em todos os sentidos, porque a gente tem o interesse em alguma coisa, mas a gente tem que ver que tudo pode ser... Tudo está ali a interpretação, né? A gente tem que ter cuidado com as bases, a gente tem que ter cuidado com o nosso discurso, a gente tem que ter... Enfim. Eu acho que é nesse sentido que a antropologia e a arqueologia se completam, né? Porque na brecha de uma, a outra entra, né? Para complementar o discurso, para dizer... Para ajudar nessa interpretação, né? É, a antropologia trazendo toda aquela tradição oral, todos os discursos que são muitas vezes tidos como não científicos, né? A gente vem com a base, o método e toda a função da arqueologia, da antropologia ser uma ciência, reconhecida enquanto ciência, e dar visão a esses povos. E a arqueologia, enquanto materialidade, ela está ali como uma prova irrefutável da presença desses povos numa antiguidade muito antiga, gente. É assim, ó. É irrefutável que essas pessoas, elas já estavam aqui. Essas pessoas, elas estavam sendo sociedades complexíssimas num passado muito distante. Elas estavam e elas estão, né? Exatamente. Que isso também é uma coisa muito importante, né? A gente associar todo esse passado ao presente. É assim que a gente faz uma luta política, né? A gente olha para os povos e diz, olha, esses daqui são seus ascendentes. Essas pessoas que estavam aqui há 3, 4, não sei quantos mil anos, elas são, todas elas, partes da sua cultura. Porque a cultura que a gente entende tanto na antropologia quanto na arqueologia é a cultura em movimento, é a cultura que se transforma, é a cultura onde as pessoas, os grupos agem sobre ela, transformando e adequando as realidades novas, as novas interações, as transformações, mas de uma forma de, como uma forma de resistência, né? Assim, não é à toa que esses povos indígenas que sofreram uma luta de extermínio e sofrem uma luta de extermínio estão aqui até hoje afirmando pra gente o poder político e simbólico que eles têm. Sim, é trajetória, né? É por isso que a gente começa retomando nossa trajetória também. A gente resistiu e a gente continua resistindo. Uhum. Bom, e o que a arqueologia, antropologia, difere dos outros cursos, como história, por exemplo, assim? Qual é o... Então, a principal diferença, as principais diferenças são as fontes e a metodologia. Por exemplo, na arqueologia, a gente lida com a cultura material, com os objetos. Como a Tamara já falou, com as cerâmicas, com os instrumentos líticos, que são instrumentos feitos em pedra, que são muito lindos. Também com a questão, às vezes, vidro, cerâmicas mais recentes. E a história, por exemplo, a fonte da história são escritos, né? São documentos, que hoje em dia são bem... pode ser jornais, pode ser carta, pode ser uma foto, pode ser uma história em quadrinho, pode ser muita coisa. E é nesse sentido que é uma das diferenças. Lá em casa a gente tem uma briga ferrenha, né? Porque eu moro com um historiador e a gente tem uma... Falando isso, manda um beijo pra ele, né? Senão ele me xinga depois. Um beijo, Kev. Ele me xinga sempre, porque ele fica... porque tu passa aí lavando coisa, juntando caco. E eu falo pra ele, e tu fica folhando esse monte de papel o dia inteiro. Fica essa discussão, né? Ai, meu trabalho é mais importante. Não, o meu trabalho é mais importante. E é engraçado, né? Porque depois que a gente sai de um campo, né? Da arqueologia... A gente tá lá, debruçado sobre uma quadrícula, vendo um monte de fragmento de cerâmica, de pedacinho de pedra e não sei o que, não sei o que lá. E aí, de repente, você sai na rua, você tá olhando no chão e você tá pensando, nossa, aquilo ali parece um lítico, nossa, isso aqui parece uma cerâmica. E você tá, no meio da rua, você tá caçando o material, né, a cultura material. Isso é muito engraçado também. Ah, mas a gente tem também a arqueologia histórica, né, que ela tá vinculada com a documentação e com a cultura material. Então, ela tem uma ponte, né, acaba trabalhando... Tanto com a história e a arqueologia. Nem só de reparar o material na rua, né? De pegar e levar pra casa, né? O que tiver na rua ali, nossa, parece um lixo, parece uma cerâmica. Ah, vou levar pra minha casa. E é interessante a gente pensar nessa questão da discussão que se tem sobre o histórico e o não histórico, o pré-histórico, porque como que você pode, igual a Ana falou, olhar numa quadrícula, ver um monte de vestígios, um monte de coisa que conta a história de um povo e dizer que aquilo não é história, que aquilo é pré-histórico? Até o uso do termo, né? Exatamente. O pré-história é como se não existisse história antes da escrita. E esse é um dos debates que a gente faz muito, né, na universidade. A gente usa outros conceitos, por exemplo, em vez de falar história pré-colonial, em vez de falar pré-história, a gente fala de uma história indígena de longa duração, que é uma história que vem acontecendo aqui nesse continente e em todos os outros há milhares e milhares de anos, né? Meninas, vamos aproveitar que a gente tá só em mulheres aqui. E vamos conversar. A gente tá rindo porque tem os meninos aqui que estão fazendo toda a função da produção. Só mulheres falando hoje, mas como vocês veem a inserção feminina no campo arqueológico? Porque a gente tá numa época que esse debate tá muito amplo e tá sendo muito discutido. E o que que vocês acham, assim? Porque o campo da arqueologia é um campo que pode ser considerado historicamente machista. A arqueologia é pra todos, né? Primeiro, eu queria deixar isso bem claro. Bom, é um tema muito polêmico, que é muito difícil. É muito difícil, assim. É muito ruim quando você vai para um campo e você está entre pessoas que estão dentro da universidade, debatendo sobre gênero, sobre feminismo, escutando todos esses debates, todos os dias, vendo mulheres ao redor desses homens lutando contra o machismo. E aí é muito ruim quando você vai para campo e você vê o machismo ali, sabe? Sendo reproduzido nas pequenas coisas. É muito complicado isso. Eu entendo que é uma coisa estrutural, né? Não é uma coisa que vai mudar amanhã, que não, depois amanhã, é uma coisa que vai mudar com o tempo. Mas é muito difícil, é muito complicado. Parafraseando uma colega minha do curso, a Danusa, não vem só do campo, mas das próprias produções que a gente está fazendo. Um artigo que a gente não coloca o nome da namorada que auxiliou, uma publicação que vai ser desvalorizada se tiver o nome de uma mulher, como os casos do Binford, que a esposa auxiliou, que trabalha com teoria arqueológica, da filosofia, principalmente. A gente vê parte disso mais visível no campo de escavação. A gente não pensa quando a gente está lendo um texto. Quando a gente está lendo um texto, a gente fala, o autor é Joãozinho, sei lá o quê. Olha só o sobrenome e já acha que é Joãozinho, entendeu? Não, nem pensa se é uma mulher. Exatamente, né? Eu acho que é porque a gente vem de um machismo estrutural sistêmico, né? Todas as relações de patriarcado que vêm sendo desenvolvidas desde o, talvez, início do capitalismo, talvez. Aí a gente tem que chamar outras pessoas, né? Pra poder fazer esse debate bem aprofundado com vocês que estão ouvindo, mas é uma coisa estrutural. É muito difícil a gente lutar contra um monstro estrutural. Mas o que que a gente faz? A gente faz fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, que é fazendo um grupo de debates com mulheres pesquisadoras, cientistas, e mostrando para vocês que mulheres produzem conhecimento. A gente vai enfrentar o machismo estando todos os dias nas trincheiras. A gente vai escavar e a gente vai produzir, e vocês vão ter que ler e reconhecer que o nosso trabalho é científico. É assim. Esse é o jeito de enfrentar. É enfrentar no cotidiano, né? A gente por muito tempo não teve espaço na academia, a gente por muito tempo foi relegada a um trabalho de uma esfera privada, mas agora é século XXI, é 2018, e nós mulheres vamos assumir todos os nossos espaços. Nós mulheres, todas as outras pessoas que são consideradas, né, minoria, não somos minoria. Mulheres, indígenas, negros, a comunidade LGBT, todos nós vamos assumir os nossos espaços na sociedade. E não tem volta, não tem regresso. Daqui para frente é cada vez mais e mais. Estaremos sempre em campo aí, ocupando nossos lugares, que são nossos direitos, né? Uhum. Muito bem. Bom, a gente tem ainda mais um tempinho nesse bloco, assim. E vocês, com o sentimento de vocês, vocês percebem que estão fazendo parte dessa mudança? E daqui para frente vocês vão se envolver mais e mais nessa luta? Como vai ser? Sim, Sim, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que ocupar esses espaços, os espaços também são nossos. E igual a Tamara falou, a gente vem fazendo isso todos os dias. Todos os dias, quando a gente tem um enfrentamento contra uma atitude machista, e é muito complicado, porque às vezes isso vem de um professor que está numa hierarquia acima da nossa. E aí você fica naquela coisa, né? É, o que eu posso falar? Se eu falar, como que vai ser a reação dele? Porque, bom, ele pode me reprovar, ele pode fazer várias coisas, ele pode acabar com a minha vida acadêmica. E é uma situação muito complexa e é uma linha muito tênue, assim, mas que isso não vai impedir a gente de lutar contra isso o tempo inteiro, de enfrentar quando for para enfrentar, de estar lá quando é para estar lá, e quando não é para estar também, sabe? É isso, sabe? É ocupar os espaços, e é assim que a gente batalha contra isso todos os dias. É persistência. E a gente tem sorte, porque nós temos professoras incríveis, a gente tem mulheres muito fortes, poderosas e produtoras de conhecimento científico inabalável, assim, ó, que mostram pra gente que o negócio é ir pra frente mesmo, é enfrentar. É, diante de uma postura machista, violenta, a gente vai colocar a nossa voz, a gente não vai escalar. E é assim, passo a passo, todos eles pra frente... vão ter essas ações, elas vão ter que ser, vão ter que diminuir, elas vão ter que terminar, porque não tem jeito de viver numa sociedade, não tem jeito de a gente conseguir a sociedade que a gente quer sem a gente assumir essa postura combativa. O que a Ana falou é muito importante, porque, por exemplo, no primeiro semestre que eu estava aqui em Pelotas, eu passei por uma situação com um professor de machismo e preconceito, e aí a gente não abaixei minha cabeça, então a gente tem que levantar e seguir mesmo, porque aquela coisa, o tempo não para, mas a luta não para, né? Então a gente não pode se deixar, porque é um professor que tem, sei lá, o quê, um doutorado, fala mil línguas, não, isso não diz respeito, nós somos nós e resistimos sempre. E isso que a Tamara falou, das mulheres maravilhosas que nos cercam, fica aí o recado que vocês nos servem como inspiração. Porque é muito lindo a gente ver todo o trabalho e toda a dedicação feminista também em cima daquele material e do discurso. Isso serve pra gente como uma inspiração, porque a gente vai chegar lá também e a gente sabe que a gente tem alguém que está do nosso lado também. Um beijo pra Loredana! Sua linda! Fazer uma homenagem pra Loredana, né? Claro. E com essa homenagem tão apaixonada por Loredana. Sempre! Arrasando! A gente vai encerrar esse bloco. Maravilhosa! Lembrando que no próximo bloco a gente vai falar sobre realmente a lei de regulamentação da arqueologia. Agora são 6h53. E Anderson, quer falar sobre a Beleza, música? Beleza, então. Pra fechar esse bloco, a gente vai tocar Chico César, Mama África. Arrasou. Beleza. Gabriel, mamadeira todo dia, além de trabalhar como uma cortadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como uma cortadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar do neném, além de fazer neguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira dia, além de trabalhar como uma cortadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lorunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar.

que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Então, rádio ouvintes, retornando com o programa Nós, Nós Outros. E temos um pequeno... um anúncio aqui para fazer, que é sobre um curso com as que as inscrições vão estar abertas a partir do dia 26... Será no dia 26, 27, 30 e 31 de julho e 1º de agosto de 2018. É técnico em agroecologia. O início das aulas vai ser em agosto de 2018 e tem duração de 18 meses. O local é EFASUL, CETAC, em Canguçu, Rio Grande do Sul. É um curso que ele vai ter atividade pedagógica em alternância, ou seja, uma semana em casa, uma semana na escola. Dentre as possibilidades, para quem estiver interessado, tem fundamentos em agroecologia, produção vegetal agroecológica, insumos agroecológicos, manejo agroecológico de animais, agroindústria familiar rural, economia solidária e cooperação, desenvolvimento rural sustentável, gestão e economia rural, manejo dos solos e adubação, recursos energéticos, metodologia de pesquisa, matemática, português e informática ou, né, o projeto profissional. O requisito para fazer a inscrição é necessário o ensino médio completo. Para maiores informações, tem o e-mail efasulrs@gmail.com. efasulrs@gmail.com. Para ligar é 99-92-34-12-6. Número para contato 99-92-34-12-6. Vamos continuar o programa aqui com a nossa mediadora do dia de hoje. Aline, por favor. Obrigada, Fabiola. Voltando agora com o nosso programa. Nós outros, Antropofonias e Charles, agora são 7:08 e vamos finalmente falar sobre a lei de regulamentação da profissão do arqueólogo. Meninas, então, o que, que é essa lei? E quem ela abrange e quem ela não abrange? Por favor. Então, a gente vai falar agora sobre a Lei 13.653, que foi homologada no dia 19 de abril desse ano. E quem ela abrange? Ela abrange bacharéis com diplomas em arqueologia, ela abrange diplomados em arqueologia em escolas estrangeiras, ela abrange os pós-graduados por escolas ou cursos devidamente reconhecidos pelo MEC, com área de concentração em arqueologia, dos diplomados em outros cursos de nível superior que já vem exercendo a profissão há 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados, e por último, das pessoas, né, que tenham concluído cursos de especialização em arqueologias reconhecido pelo MEC e tem pelo menos 3 anos consecutivos de atividades científicas próprias na área da arqueologia. Dessa forma, o curso de bacharel em antropologia com linha de formação em arqueologia não está sendo contemplado. Essa lei é uma lei de regulamentação da profissão de arqueologia. Isso é uma batalha de muitos anos. Há 30 anos, a profissão de arqueólogas e arqueólogos vem tentando ser regulamentada enquanto profissão no Brasil. Algumas outras profissões primas e irmãs, né, como a profissão de historiador, a profissão de museólogo, elas também não são regulamentadas ainda no Brasil. Então, é toda uma batalha judicial, uma batalha assim, das sociedades de pesquisa, das sociedades científicas, de conseguir que as pessoas que exercem essa atividade no Brasil sejam reconhecidas como profissionais e que assim tenham regulamentadas as cargas trabalhistas, né? Por exemplo, a carga horária, por exemplo, os pisos salariais, e aí depois com a formação de um conselho que essas pessoas tenham, por exemplo, códigos de ética, que elas tenham um conselho profissional. Então, a regulamentação da profissão, de todas as profissões, serve para isso, para dar as bases trabalhistas e para poder reconhecer juridicamente que aquelas pessoas são profissionais atuantes naquela área. Então, o que aconteceu com a regulamentação dessa lei do 19 de abril é que ela trouxe, né, para um escopo jurídico quem seria abrangido e quem não seria abrangido. O nosso curso, como ele tem a especificidade de ser um curso bacharel em antropologia com linha de formação em arqueologia, ele não entrou na lei, ele não foi incluído na lei. E a partir disso é que começam todos os nossos debates. A gente está fazendo uma alta mobilização. As meninas vão falar para vocês agora um pouco mais de o que a gente tem feito para conseguir que o nosso curso aqui da UFPEL, que é um curso irmão do curso da UFMG, consiga esse reconhecimento. Um dos pontos que vem sendo debatidos desde que eu entrei, pessoal que entrou antes de mim, desde 2008, quando foi criado o curso, é um curso de antropologia com habilitação em arqueologia ou um curso de antropologia com linha de formação em arqueologia? Antes, os certificados vinham antropologia com linha de formação em arqueologia. Linha de formação não é habilitado, então não é arqueólogo. Então, remanejaram para antropologia com habilitação em arqueologia. E agora? Vamos reabilitar de novo? O que a gente vai fazer? Eis a questão. E esses são os debates que a gente está entrando agora. A gente deixou para falar disso com vocês no último bloco, até porque é um assunto que a gente está muito ainda em debate, na verdade. A gente vai, nessa terça-feira, a gente tem uma reunião do nosso DAA, que é o Departamento de Antropologia e Arqueologia, e nessa reunião que nós, enquanto comunidade acadêmica, docentes, discentes, professores antropólogos, arqueólogos, vamos entrar em debate para encaminhar proposições conjuntas. Por isso que hoje, o que a gente tem para dizer para vocês é o que a gente fez até agora, né? A gente não tem como dizer para vocês o que vai acontecer no futuro, o que... as ações que a gente está tirando agora, o que acontecerá, se der certo, se não der certo. Né? A gente recebeu uma pergunta da amiga pela internet também, que a gente ainda não tem muita certeza. A gente está lidando com o problema e debatendo o problema. A gente está no primeiro passo ainda. Essa é a verdade. Como começou a articulação de vocês? Começou logo após a publicação da lei, certo? Então, o que vocês estão fazendo? Então, depois da regulamentação, a gente chamou uma assembleia estudantil, onde foi lida a lei e foi debatido de várias formas. Só que como e aí surgiu a primeira ideia de entrar com mandado de segurança contra essa lei, né? E aí a gente chamou outra assembleia, que a gente precisava que mais pessoas participassem, né? Como a Tamara disse, é um conjunto, né? E aí que a gente tirou, de verdade, esse mandado de segurança. E aí a gente tirou também a COI, que é a Comissão de Organização Eleitoral, que está organizando toda essa função, porque o curso de Antropologia não tem um DA, um diretório acadêmico. E enquanto não tem um DA, é a COI que responde por eles. E eu, Ana Carolina e a Bibi, a gente faz parte dessa comissão eleitoral da COI. Uhum. Então, queria que vocês explicassem o que é um mandado de segurança. Sim. O mandado de segurança, ele dá uma nova interpretação para a lei. Ele é uma jurisprudência, ele vai criar um entendimento para a aplicação dessa lei. Ele não vai alterar a lei. Ele é uma decisão judicial que dá uma nova interpretação para uma parte da lei. Aí, ele pode passar por três instâncias. Caso ele não seja aprovado na primeira nem na segunda, aí ele vai passar para a terceira instância, como ele pode ser aprovado na primeira e ficar por isso mesmo. A primeira instância é em Pelotas, na JF, do Rio Grande do Sul. A segunda instância é a decisão que vai ser tomada na TRF, quarta região, que a sede é em Porto Alegre. E a terceira, a instância é a STF. E aí, a gente tem no curso a Priscila Poeta, que é a nossa advogada, ela também faz antropologia com a gente. E ela se disponibilizou a fazer esse mandado de segurança, porque também é do interesse dela, né, ser reconhecida e como arqueóloga. E aí a gente está nessa função, desde essa assembleia, que aconteceu dia 16 de maio, a gente está articulando algumas coisas para juntar o dinheiro para pagar todo esse processo do advogado. E é importante ressaltar que a gente tem 120 dias a partir da homologação da lei para que seja feito alguma coisa. Então o prazo foi curto e a gente teve que correr atrás de tudo, basicamente, o que a gente está fazendo. Bom, daí a partir disso, né, com o prazo batendo nossas costas o tempo inteiro, a gente articulou um brechó que ocorreu durante o mês de julho, a partir do dia 2, no saguão do ICH, para arrecadar esse dinheiro. E a gente vendeu roupas, a gente vendeu também comidas. E a gente está nessa função ainda, de arrecadar esse dinheiro, de ver realmente se é mandado de segurança, o que vai acontecer, né? O que a Tamara falou, o que vai acontecer, a gente não sabe ainda. A gente está nessa função para o reconhecimento do nosso curso, né? Que é um curso importantíssimo. Então, assim, eu acho que o que a gente tem para dizer para vocês, ouvintes, agora, é que nós, enquanto coletivo de alunos do curso de Antropologia e Arqueologia, dentro dessa conversa toda, o que a gente quer mesmo é o nosso reconhecimento profissional, né? Cada um veio para esse curso por uma motivação. Todos nós, eu acho que é uma unanimidade, né? Nós somos muito felizes com o curso que a gente faz, né? A gente consegue entender a importância do curso articulado. A gente tem um crescimento pessoal e profissional muito grande. E, inclusive, esse momento que a gente vem vivendo agora de articular forças, de fazer bazar, de vender comida, isso também contribui para o nosso crescimento profissional, né, gente? Crescimento enquanto pessoa, né? A gente tem movido montanhas, a gente tem movido muitas coisas para conseguir fazer isso. A gente tem conversado com muitos professores, a gente tem conciliado opiniões muito divergentes. Então, isso é tudo, assim, uma caminhada. E eu tenho certeza que, apesar de todos esses desafios que nós temos, apesar do desafio de agora, assim, a gente no dia da regulamentação comemorou muito, não sabíamos a batalha que a gente estava enfrentando, né? E aí agora a gente entra nessa batalha do mandado de segurança, estamos articulando com a Priscila, que é nossa colega de curso, né? Na Assembleia, ela se colocou para trabalhar enquanto nossa advogada, nos representar juridicamente, está cobrando um valor muito abaixo do mercado, porque ela tem esse interesse também, ela entende a causa. E eu não sei, eu queria reiterar sempre, botar para a gente uma visão positiva disso tudo, né? Dizer que sim, que a gente vai continuar na batalha, a gente vai conseguir o mandado de segurança. Na terça-feira a gente vai ter essa conversa com o departamento, vão ser tirados outros encaminhamentos, né? Porque o mandado de segurança é uma coisa assim, a nível pessoal, porque a gente está entrando na justiça por um direito de expectativa, né? Os docentes e a instituição não tem como entrar com esse mandado de segurança pra gente, porque eles já têm o direito deles reconhecido de profissionais e instituição, enfim. Mas o que a gente vai fazer agora é um debate abrangente, pensar em quanto a instituição pode contribuir pra gente, até porque é de interesse da instituição que o curso dela forme profissionais, né? Então, agora esse debate vai ser colocado com os nossos pares, com pessoas que estão há muito mais tempo nessa caminhada, e é isso, assim. Obrigada, Tamara. Meninas, a gente está chegando no final do nosso programa, queria saber se vocês têm alguma considerações finais, agradecimentos, o microfone de vocês. O que que vai rolar mais de atividades? Então, como a gente tá no final do semestre e a coisa tá bem louca, a gente tá com muita coisa para fazer, muito trabalho, a semana que vem vai ser muito puxada. A gente deu uma pausa na articulação do brechó, a gente não fez essa semana e não vamos fazer na próxima, então, e aí já entra as férias e muitas pessoas vão viajar, eu inclusive vou voltar pro Paraná, a Bibi vai para Minas. E aí a gente tá... A próxima função mesmo é essa reunião de terça-feira para a gente conversar com os docentes também, ver o que eles acham e tudo mais. E é isso. O que eles podem contribuir. O que eles podem contribuir. Até contribuir financeiramente também, né? Porque a gente está passando, já teve contribuição de 3 professores do departamento. E a gente vai, depois dessa conversa de terça-feira, esperar que os outros professores que se sensibilizem com a causa, contribuam com a gente, né? Cheques acima de R$100 têm que ser nomeados, tá, galera? Ai, queridos. Mas eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer a participação aqui no programa, agradecer aos nossos professores, os que nos dão força, os que vêm com crítica também, porque as críticas, elas ajudam a construir. E isso, queria encerrar com essa perspectiva de que a gente sempre tem desafio, que todas as áreas do conhecimento, elas têm desafio, mas que nós, enquanto grupo, enquanto comunidade acadêmica, comunidade científica, a gente vai caminhar junto para superar esses obstáculos e para qualificar o futuro, né? A gente tem que garantir que as nossas pesquisas, que elas vão cada vez mais compreender o mundo dos outros e o nosso próprio. Que a gente vai assumir o nosso papel político e que o nosso discurso vai ter força de transformação de mundo. Acho que é isso, gente. Acho que foi muito bonito. Esse discurso bem alinhadinho. Muito alinhadinho. Altamente elaborado. Tá vendo? Aí, os professores estão funcionando. Queria agradecer mais uma vez, meninas, pela presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos prestados. Fazer falar pro pessoal da, que são nossos colegas também, ajudar, porque o pessoal da antropologia também, que não é da arqueologia, são nossos colegas também. Sim, empatia, sim. Tudo nesse mundo. Claro, alteridade, empatia. Não, não só no discurso acadêmico, todo mundo se ajudando, todo mundo vai crescer. Sim. Igualmente, não é mesmo? Sim, estamos aqui para construir conhecimento, para construir amizade, para construir vida, né? Construir. É isso. Crescimento pessoal. Claro, claro. Exato. Então, a gente vai encerrando esse programa do dia 21 de julho, 7h22 agora, com uma música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. We don't need no education. We don't need no thought control. In the classroom, teach and leave them kids alone. Yes! Can't even have a drink, Skag, if you have-